Sinta agora as garras ferozes e o poder da maior bicada do planeta. É o Águia cada vez mais furioso. Quero para mim, por isso não me importo, mas sei que tu.